100 Minha condição é sinistra. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, fama. Som, aí, aí. Firme no fronte, armado pro conflito final. O palco perfeito se cheira contra as forças do mal. É som que treme terra, rap nacional, nacional, nacional, nacional, nacional, nacional. Aí pessoal, mó satisfação de estar aqui no México 70, morou? E demorou, né não, Michel? Tô chegando pra falar, você tem que me escutar. Esse toque tem um toque que é um toque radioativo, refletido nesse som, nessa ideia que agora eu vou mandar então. Se liga, meu irmão, preste muita atenção. Razão original quer fazer você pensar. Saia da mesmice, caia fora da neurose. Sintonize na sua vida, todo dia, toda hora. Tá ligado, mano, e pode crer. É fácil perceber o melhor, sente só, escuta só. Nosso som e você é de lei. Memorize, meu amigo, não esqueça. Ha. Não esqueça não, razão original, rap nacional na cabeça. É isso aí pessoal, o razão original tem muita história pra contar, moro? História? Tipo assim, vou contar pra você uma história real. Fique esperto meu mano, quando falo não blefo. Nosso rap na mente vai deixar consciente. Para pensar não é parar de pensar. Diferenças existem, sabemos por quê. Aliado guerreiro, juntos eu e você. Hip hop na face, não trememos na base. Camarada, não fique perdido, lhe peço passagem. É razão original, 100% hip hop, rap nacional. Para nós, isso é fundamental, moro? A procura da paz. Boa tarde, pessoal. Não ouvi, mano. Boa tarde, pessoal. Agora sim. Mó satisfação. Bud X, Unidade A.